vai crescendo entre o medo e covardia. Hoje em vez de ser comigo, tu com outro, sejam dois. Ligado, chega para pedir desculpa. Ligado, essa mágoa mais com muita das noites. Se molhei a nossa cama, tu lá não está. Tem que eu te peça para esquecer de tudo. Jurar, o passado foi ao fundo. Hoje, podes inverter o drama quando eu falar. Ninguém mais, eu só te quero aqui. Vocês estão à escuta então de quem? De Cláudia Isabel. Diz-me quem é ela. Juras por mais que procures de iludir,

Rita, estamos à escuta de Cláudia e Isabel, Só Pensarem em Mim. E a seguir ficaremos com os nossos Toque e Dança, que estarão cá no dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, na sala de Notição de São João de Belão, que a rádio organiza um baile. A rádio Arconcel, então, prepare-se já para você ir lá dar um pezinho de dança. Tout sucre, tout miel, elle est... Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sem que eu te peça. conversa. Eu te farei feliz para toda a vida. Dá-me um beijo ao despertar. Não queiras magoar mais nossos corações. Dá-me o melhor que tenhas, está decidido. Que o amor só está bem se for partido. Dá-me o teu amor. Dá-me o teu amor, hoje estou perdida. Dá-me o teu amor, sem que eu te peça. Eu te farei feliz para toda a vida. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Na solidão que te enche as noites e os dias inquietos, no silêncio e na angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz meiga sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que o mundo construído na ponta dos... 10 horas aqui na vossa Rádio Arc-en-Ciel 96.2 e estão à escuta das manhãs românticas. Então estamos à escuta de José Alberto Reis. Amo-te. Uma ótima manhã e uma boa escuta na vossa rádio. Como quem sonha ou quem reza, que te guia esta certeza, meu amor, juro, amo-te. Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro, amo-te. Amo-te. Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto, meu amor, juro, amo-te. E na voz dos meus sentidos trago gestos prometidos, meu amor.

se tenho um grande amor assim. Tudo é um quadro da mais bela cor. É obra-prima tudo o que existe por esse grande amor. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. agora minha vida. Minha primavera, a joia preferida. Mais ninguém na terra, a flor da minha vida. Minha rosa ardente, a paixão mais querida. Ontem, hoje e sempre. Bem pode haver mais flores por aí, orquídeas de outras cores, mas acredita que no meu jardim és sempre a flor das flores. O teu perfume mais nenhuma tem, nem são sedosas como só tu és. Para que ciúme se eu já te jurei e juro-te outra vez. A flor da minha vida, minha primavera, a joia preferida, mais ninguém na terra. A flor da minha vida, minha rosa ardente, a paixão mais querida, ontem, hoje e sempre. Bem pode haver mais flores a florir que algumas encantadas, mas continuas a ser para mim mais linda e perfumada. Tua beleza mais nenhuma tem, nem a ternura que há no teu tocar. Para que tristeza se eu já te jurei e volto-te a jurar. A flor da minha vida, minha primavera, a joia preferida, mais ninguém na terra. A flor da minha vida, minha rosa ardente, a paixão mais querida, ontem, hoje. A minha vida, és tu, minha primavera, joia preferida, és tu, mais ninguém na terra. A flor da minha vida, és tu, minha rosa ardente, a paixão mais querida, és tu, ontem, hoje e sempre. Ora, 10 horas e 26 minutos, estamos quase ao meio da nossa emissão das Manhãs Românticas. E então vimos de ouvir o José Alberto Reis, A Flor da Minha Vida. E já tenho aqui uma dedicatória que vou passar, e é da parte de Manuela de Araújo, para todos os seus colegas de trabalho, para o seu patrão, para a sua família, para, não esquecendo o Rosi e também o animador e todo o auditório da rádio. Então vamos passar a bela canção amorosa, que ela está apaixonada por esta canção, o Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas

10:37 e vocês estão à escuta das manhãs românticas na Rádio Arcancel 96.2. Estamos a ouvir então o José Cida Cabana junto à praia. Já uma era cobriu as paredes do quarto. Dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Meu corpo te deseja, me abraça, me beija, moreno bonito, eu quero. Porque estás aqui dentro do meu coração. Olé, olé, olé, olá, moreno bonito, vem comigo dançar. Olé, olé, olé, olá, mata meus desejos, vem logo me amar. Olé, olé, olé, olá, moreno bonito, vem comigo dançar. Olé, olé, olé, olá, mata meus desejos.

siestas abrirei flor e as desfolhadas pelo São João com mil fogueiras de amor.

Acabamos de ouvir Rosa Martins, Eu. E vamos continuar com a nossa emissão. E então tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria Augusta de Floridos Auré. E então ela diz para dedicar esta bela música que tem por título Marília Mendonça, o meu anjo azul. E então é dedicado para toda a sua família, para todos os portugueses que a conhecem, para todas as pessoas também que a conhecem, e não esquecendo o auditório da rádio e, sobretudo, o animador. Então, vamos passar esta linda canção Marília Mendonça, o meu anjo azul. Mais eu quero pensar em você, me deixe em paz, me deixe em paz. Não, hoje não. O amor que um dia eu te dei me fez muito mal. Fez muito mal. Ai, Fran! Sempre igual.

Horas e 23 minutos, e então tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Madame Valente para seu marido Fernando Valente, e ela pediu-me então para passarem uma bonita canção que é de Alexandre Faria, Senhora do Almorton, a Laranjinha. Então, o meu desejo um ótimo dia, tudo bom, e fica à escuta desta bela canção. Nem se torna a ver, cravos à janela, rosas a nascer.

as rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. 11:56 e estamos na nossa reta final das manhãs românticas. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Então estamos com Bruno e Marrone, Choram as Rosas. E é com esta linda canção que eu vou acabar a minha missão e daqui a pouco vou-vos deixar para a RTP Internacional e marcaremos encontro então para sexta-feira para mais uma emissão do fim de semana à porta. E então passem um ótimo fim de dia de 31 de janeiro, que é o último dia do mês de janeiro do ano 2023. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, e daqui a pouco deixo o ferro até frente no céu. Seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava, sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora então, até a sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e uma ótima semana. Então vamos deixar com a LDAP Internacional e até breve. Longe da vista, perto do coração. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira 10 horas da manhã nos Açores.